Name. Meu nome é Maria. My name is Maria. Address. Meu endereço é Rua Vasco da Gama 135. My address is Rua Vasco da Gama 135. Phone number. O telefone dela é 388-8808. Her phone number is 388-8808. Identification. Aquilo é uma cadeira. That is a chair. Flavor. O bolo é de chocolate. The cake is made of chocolate, or this is a chocolate cake. Material. A camisa é de algodão. This is a cotton shirt. Purpose. A caneta é para escrever. This pen is made for writing. Destination. Os chocolates são para o José. These chocolates are for Joseph. Direction. O museu é para lá. The museum is that way.